como sempre, tão bonita, oh shit. Tão bela, tão gira, oh sim. Eu te amo, nem mentira, vem vi. Colabora, facilita pra mim. Esta noite nós vamos curtir. Tô excitado, eu quero me vir. Eu tentei, eu não pude resistir. Quando ficas muito perto de mim, é tão puro, o teu sorriso me deixa tão seguro. Quando chegas tão perto eu fico todo duro. Nos corações batem rápido e não entra sem apuros. Ah, sim, tu queres que eu te toque bem aqui, que eu afunde um pouco mais ali. Tão perto do teu clitóris, sei que gostas que eu te faça assim. E tu ficas sem me resistir, falta pouco e tu vais te vir. Põe a mão que tu vais sentir, essa quentura embaixo de mim. Sei que queres que eu vá até ao fim, e que já não estás a conseguir. Muito excitada e estás a me fingir, que eu ponho a minha dick em ti. Toda molhada, sei que queres ser bem penetrada. Eu te deixei descontrolada, ficas ansiosa e agitada. Eu meto e dizes please não para. Gosto de ver o prazer na tua cara. E quando dizes que me amas, és minha e nada nos separa. Parece confusa e complicada, é que queres ser minha namorada, enfim. Diz estar apaixonada por mim, queres ser a minha amada, só que eu não vou poder te assumir. Não tenho sentimentos por ti, só dizer que sim estou a mentir. Contigo quero apenas curtir. Nossa noite, nossa noite, nossa, nossa, nossa noite, nossa noite. Yeah baby, eu sei que você quer algo sério comigo e que queres ter uma relação séria comigo, mas epá, pra mim é só curtição. O meu coração já tem dona.